No programa Francisco Barbosa, Língua de Trapo. E as notícias não confirmadas do meio artístico, político, econômico, cultural, desportivo e... É o que, Maurício? Discográfico. Discográfico? Vamos falar do mundo do disco? Exatamente. Do mercado fonográfico? Eu estava aqui meio preocupado que eu não sei direito o que é discográfico. Mas... Ô Maurício, quem é a primeira personalidade do nosso Língua de Trapo? É o Fábio Júnior, Barbosa. Fábio Júnior, o que, que é, Júnior? Eu ia mandar um abraço aqui para minha fono, doutora Cláudia Pimentel, que vocês estão falando do mercado fonográfico. Ah, sim, claro. Ela é fonoaudióloga. Faz pá, Hélio Júnior. Rapidinho. Dá um tempo, vamos falar do Fábio Júnior. Fábio Júnior. Seu xará, né? Primo do Hélio Júnior. É, primo do Hélio Júnior. Mesma família, família Júnior. É verdade. Família grande, né? Tá certo. Vai, Maurício. Mas o Fábio Júnior, Barbosa, tá lançando o seu novo disco, Só Você. Ah, é? Dá vontade de perguntar, só você o quê, né? Ô, Maurício. Parece que no nome do disco tá faltando alguma coisa, né, Barbosa? Não. Só você pra comprar esse disco. Né? Só você pra me aturar. A maldade, Maurício. E o Fábio Júnior confirmou, Barbosa. Ah. Tá separado da mulher Guilhermina Guinle. É mesmo? Mas não tinha voltado? Voltou, mas separou, Barbosa. Separou de novo. É, Barbosa. Sim. O Fábio Júnior disse, Barbosa, que tá como o Djavan. Ah, é? Que agora ele é bicho solto. É porque o Djavan colocou esse nome no disco mais recente dele, porque ele, aos 50 anos, depois de 30 anos de casado... Separou, você tá solteiro. Exatamente. É verdade, bicho solto. Isso, bicho solto, Barbosa. É. Mãe de nada, tudo bem com a senhora? Oi, a gente vamos indo aí, né, Dom? Dom, né? Dom. Eu tava ouvindo aí falar que o Djavan agora é bicho solto. Isso. O Cacalo também rompeu com o Flavinho, é bicha solta agora. Mãe de nada. É. Vamos parar de implicar com o Carlos Matias, por favor. Mas, Barbosa, estamos aí, né, meu? Esperando chegar aí o final do mês, né? Pra ver se as coisas melhoram, meu. O quê, mãe de nada? Ah, Barbosa, meu querido, tá duro, viu? Ai, tá duro o quê? Tá duro, Barbosa. Daqui a pouco eu vou ter que enxugar a equipe do De Nada Shopping. Enxugar a equipe por quê? Barbosa, muitos funcionários? As coisas tá complicada, só tem um funcionário. Demitir esse funcionário e vou contratar um anão. Quem contratar anão? Mãe, para de falar besteira, tá legal? Mas qual que é a pergunta aí? Pergunta aí, Maurício. É o seguinte, bandido, o Fábio Júnior disse que está como Djavan, que o Fábio Júnior agora é bicho solto. O que a senhora acha disso? Pera aí, meu, que eu tava bebendo um pouquinho de cachaça. Olha, que d'água. Que cachaça o quê? Um pouco d'água aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Fábio Júnior, né? É aquele que chega no final do show, ele fala... Bangu, Irapuru! Guandu! Que isso? Não é que ele fala no final do show, não. Quando ele agradece? É o Brigadu. Brigadu que ele fala. Ah, é Brigadu. Eu achava que era Guandu. Nada disso. Deixa eu ver aqui. Ah, Barbosa, vamos fazer nova modalidade hoje. Ah, hein? Mas tem... contato vamos de nova modalidade? Outra consulta nova. Você vai consultar o quê, mãe? Eu vou consultar. Desculpe, eu me enrolei. Vai consultar o quê? Eu tomei banho ontem. Tá bom, mãe, fala. Para de chorar, mãe. Vai chorar por quê? Quem tá chorando agora? Não, é porque eu vou ter que demitir uma pessoa do De Nada Shopping. Só tem um funcionário. Isso é uma coisa desumana. Também acho. Não demita, não. Não pode demitir, não. Não pode, não. Mas vai dar um jeito. Tudo vai melhorar, viu, mãe? Tá bom, mãe. Vamos lá. Corta o salário pela metade. Não, para, mãe. Para. Que senhora vai consultar o que aí? Barbosa, vamos consultar aqui pra ver o Fábio Júnior. Aham. Vou falar com as corujinhas noturnas da escuridão feliz. As corujinhas noturnas... Da escuridão feliz. Da escuridão feliz. Deixa eu falar... Tá. As corujinhas... Bruno, pega a gaiola aí, meu. Gaiola das loucas? Eita. Não, das corujas. Peraí, deixa eu ver daqui. Tá aqui a corujinha aqui. Fala com a corujinha aí. Genésia, vem cá. Genésia. Deixa eu falar com ela aqui. Mas isso é barulho de coruja? Não, isso é peru. Mas por que essa coruja tá imitando peru? Não, é porque ela é louca, meu. Então tá. É tá louca certo. Por peru, ela não! Adora. Não, ela namora. Mãe, eu vou enganchar a senhora no alto do estúdio, hein? A senhora pensa antes de falar, não vai falar besteira, hein? Barbosa. Vambora. Deixa eu falar que chora eu não, mãe. Tá chorando de novo. Essa mulher não para de chorar. Que chororô desagradável. Puxa aí. Deixa eu falar. Pera lá, meu. Quando falar, ninguém lembra mais que olhar na Conchula. Deixa eu conseguir. A gente estávamos falando com a Carla Pérez, não se dá. Com a Angélica. Está aqui a Angélica. Não é? O Fábio Júnior. É que o Fábio Júnior disse que agora está como Djavan, que é bicho solto também, o Fábio Júnior. O que o senhor acha disso? Fala, para de chorar. Mas essa mulher não para de chorar, rapaz. Que tristeza. O Djavan é bicho solto, ele não usa cueca, não? Não, não é nada disso, mãe. Ah, pera aí. Não é nada disso. Para de chorar, mano. Deixa eu ver daqui, Barbosa. Isso é uma bagunça. Ô, Genésia, o Fábio Júnior. O assunto é sério. Ele separou, Genésia. Aí agora ele disse... Ah? Barbosa. Mãe, Barbosa, ela tá falando um palavrão que termina com um, ó. Não, não fala nada de palavrão, não. O que ela falou aí, mãe? O que o Fábio Júnior? Já vi que a gente... Cala a boca, sua coruja do pescoço mole. Vai, vai, leva a coruja daqui. Fala, Roberto, leva a coruja. Você, eu já vi aqui, Barbosa. Ela foi de avião a jato. Arrastaram a gaiola. Caiu o óculos da coruja. É que essa gaiola da Genésia é uma gaiola turbo. Tá bom, vai, vai, mãe. O que a Genésia falou aí? Olha, você? Ela disse o seguinte, ó. Que o Fábio Júnior é bicho solto mesmo, viu? Ah, é bicho solto mesmo. Exatamente por causa do mesmo problema do Djavan. Qual o problema? É porque pra prender o bicho, podia ter que usar uma cuequinha, não, né? Não, não, não. Ah, porque mãe, senão... Parou. Parou. Obrigado, mãe. Ah, de nada. Mãe. Vai, Maurício. Vamos, nós temos aqui o nosso segundo assunto do dia. Licença aí. Vai lá. Você já tá ficando chato isso, meu Deus. Fala, mãe. Ficando chato não, tá bom. Tá, licença, fala, aqui. A mãe tá mais perdida que segue em tiroteio. Tá feia a coisa, hein, mãe? Não, agora... Presta atenção no serviço, mãe. Eu já se encontrei, já. Então tá, fala. Olha, horário, meu amigo, minha amiga. Horário reservado para promoção do Dinada Shopping. Fala, mãe. Meu amigo, minha amiga, se você tem dúvida sobre em qual candidato você vai votar, se você não sabe se vai votar no Tim Maia ou no Gurizinho... Não, pera, que Tim Maia, Gurizinho, que Pedra Maia ou Garotinho? Ah, tá bom, Barbosa, eu errei por um pouquinho só. Tá bom. Pera lá, não precisa de ficar gritando comigo. Não, já chorou muito por hoje, mas para de chorar. Para aí, pode já. Parar. Vamos você embora. Pode, meu amigo, minha amiga, comprar agora mesmo o mais moderno baralho para votar bem. É os baralhos da democracia do segundo turno da felicidade governamental. Ah, meu Deus do céu. É um baralho da democracia de quê, mãe? Do segundo turno da felicidade governamental. Que é governamental? É porque é em inglês o baralho. Tá, que é isso? É um baralho que vai dizer pra você qual o candidato que promete mais mentira. você tá rindo, mas é verdade. Tá bom, mãe, fala. Às vezes o baralho pega fogo, sabe, Barbosa? O baralho pega fogo? É, mas você pode adquirir esse maravilhoso podruto ligando pelo telefone mais famoso do planeta Terra. Vamos lá. 0900 7171 no ramal 171. Ai, é o baralho, não é? Não, ô mãe. É um baralho que custa só 99 centavos. Ah, até que enfim. Isso. Um produto a preços populares. Isso, aí. 99 centavos realmente tá barato, isso, viu, mãe? 99 centavos cada carta, né? Cada carta? São 200 cartas, é só multiplicar. Ah, acabou, é tá? É baratinho. Não adianta. Ô, Maurício, vamos prosseguir. Mas, Babosa, vamos aqui ao nosso segundo assunto. O que é o seguinte, Babosa? A Sheila Carvalho, aquela morena do Tchan, né, Babosa? Foi processada pela própria prima, Barbosa. Ah, pai, que coisa, hein? Pois é que ela pediu ajuda a essa prima pra entrar no concurso lá daquele negócio da bunda mais bonita. Não, não. Concurso de bunda mais bonita, não. Concurso do Tchan. Foi a mesma coisa. Tá, vai, Maurício. E prometeu, Barbosa, que se ganhasse, daria 40% pra prima e não deu, Barbosa. Ih, meu Deus. Ah, meu Deus. Mãe de nada, por que a senhora acha que a Sheila Carvalho não deu pra prima? Pera lá, meu. Como é que é? Que? Eu tô meio distraída aqui. O que é que ele perguntou, Barbosa? Não, ele perguntou mal. A pergunta foi mal elaborada. Só tem razão, mãe. Se a vista não me pisca, eu não entendi. Não, é que a Sheila Carvalho prometeu dar parte dos lucros que ela teve pra prima e não deu essa parte, que era 40%. E ela foi acionada na justiça e perdeu. Foi isso, vai ter que pagar 100 mil pratas essa prima. Louco, Barbosa, que susto! Minha nossa! Não, já passou, né, mãe? Agora caramba! Entendeu, né? Cara, caramba, cara, caraô. Para com isso, mãe, que coisa. Nossa senhora, me traz um copo de água com açúcar aí. Não, você já bebeu muita água e vai querer fazer xixi daqui a pouco. Para com isso, mãe. Deixa eu ver aqui então. Vê aí. É a Sheila Carvalho, isso, a morena. Olha, Barbosa, outra modalidade nova das consultas agora, viu, meu? Outra modalidade? Qual é a consulta agora de agora? Agora eu vou falar com as antas da clarividade. As antas da clarividade? É aquele bichinho que o senhor chega e fala, sai daqui, ô meu, você é uma anta. Não, mas mãe, para com isso. E anta fala, por acaso? Anta, minhas fala. Tá bom. Minhas fala. Pega aí a caixinha de antas. Anta, caixinha não, que anta é grande. Tá, tá bom. Pega então, aí a jaula das antas. A jaula das antas. Tá, querido. Tá aí. Bruno. Pronto, rapidinho deixa hoje. Deixa eu falar com as antas da clarividade. Fala aí. Joaquina é o nome dela. Joaquina. Pera aí. Tá. Joaquina, isso. Vai comendo aí, meu. Joaquina. A Joaquina, telefonista do Sistema Globo de Rádio, vai gostar muito de saber disso. Não, então muda o nome. Muda rapidinho. Peraí. Muda o nome dela rapidinho. Tertuliana. Tertuliana. Já não, tem outra Tertuliana aí. Muda de novo. Deixa eu... Pera aí, meu. Outro nome. Deixa eu... Vamos lá. Mary. Mary. Mary. Tá. É americana. Chiquinha. Não, Chiquinha é sua avó. Ah, pra parar. Chiquinha é a mãe do Hélio Júnior. Não. Você pensa que eu não sei? Vamos embora. Vou botar aqui o nome na anta. Pequenina. Não, que pequenina o quê? Não. Vem cá, pequenina. Não, para com isso. Não. Fica Mary, tá bom, Mary. Pera aí, deixa eu falar com a anta aqui. Pergunta aí, anta. Ô, pequenina, vem cá. Ô, Sheila Mello aqui. Carvalho. A Sheila Morena, pronto. A Sheila Morena, aquela bunduda mesmo. Tá, para, mãe. Ela disse aqui que processou a bunda da irmã dela. Não, nem isso não. O que você acha, hein, ô Antônio? O quê? Tá rindo aí, mãe? Que tão engraçada essa anta falou aí, mãe? A mãe tá se escandalhando de rir. Ô, Barbosa, essa anta aí é gaga, meu. Pera aí. Anta gaga. Vai gagar em outro lugar, meu. E vai gagar o quê? Gaguejar, mãe. Ô, peraí, pequenina. Eu falo, vou repetir. Ela tem talado. A Sheila Carvalho. Não, tá bom, mãe. Pera lá, Barbosa. Você não entendeu o que ela falou? Só o final que eu não entendi. Repetiu o final. Pergunta pra ela, então. Ô, pequenina, fala de novo, Caxeira, o finalzinho, ok? Finalzinho, tá? Entendeu? Tá bom, Paulo Roberto, leva a anta. Leva a anta daqui, Paulo Roberto, por favor. Leva a anta, Paulo Roberto. Ô, Chuquinha, sai daqui com a anta, seu anta. Pronto, já levou a anta, tá bom. O que ela falou aí, mãe? Olha, Barbosa. Não chora não, mãe. Ai, meu Deus, ela chora pra tudo. Tudo ela chora, meu. Que mulher emocionada, nunca vi isso. Já sei aqui, Barbosa. O que é, mãe? É o Paulo Roberto, leva a anta, Paulo Roberto. Leva Barbosa, a anta, tá bom. Barbosa, emocionada. Eu sei. Eu já cuspi na mesa toda aqui. Não tem aqui, problema, espera a camisa depois. Fala, mãe. Tá engasgada, mãe. Vai, eu fala. Eu já sei por que a Sheila Carvalho. Não chora, mãe. Fala sem chorar, mãe. Eles estão me ofendendo. Ninguém tá falando nada disso. Olha. Por que ela não quis dar o dinheiro pra prima? Fala. A mamãe de nada. Está sem condições. Oi, Barbosa, meu filho querido. Fala. Já sei por que a Sheila Carvalho não quis dar o dinheiro pra prima dela. Por quê? acabou. Tá, acabou. Eu não tenho. Barbosa, obrigado, mãe. Essa prima dela quer ganhar dinheiro mole. Não. O suor da bunda dos outros. E com esse tempo todo pra falar essa asneira. Não vou nem agradecer. Tchau, tá, mãe? Um abraço. Tchau, de nada o que é. Sai daqui, meu. Francisco Barbosa e seu programa.